Boa tarde. Boa tarde. Que a paz do Mestre esteja com todos. Esta tarde abençoada que podemos nos reunir para trazer a lembrança do nascimento de Jesus. Estamos a uma semana do Natal, uma data que a humanidade convencionou a homenagear o nascimento de Jesus, de trazer a lembrança das pessoas esse nascimento que foi um marco para a humanidade. É uma época que nós temos muitas tradições, muitos costumes, e na verdade é uma data que ninguém tem certeza se foi de fato a que Jesus nasceu ou não. Há muitas dúvidas, inclusive se a época em que ele nasceu teria sido uma época equivalente a essa no nosso calendário, o mês de dezembro. Porque, segundo alguns estudos, ele poderia ter nascido até por volta do mês de março. E é algo que ficou para a humanidade como impossível de descobrir. Sabemos que, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque, na verdade, essa data foi escolhida pelos cristãos em Roma, pelas lideranças dos cristãos, para rivalizar com uma festividade pagã que muitos daqueles que começavam a conhecer o cristianismo, em especial nessa época, acabavam se sentindo atraídos para voltar às antigas religiões ou às antigas tradições que eles tinham. E aí então aquelas lideranças naquele tempo, os bispos de Roma, acharam por bem fixar para a comunidade cristã a data do dia 25 de dezembro. E de lá para cá surgiram muitas tradições, surgiram muitas formas de se comemorar o Natal, até essa forma profundamente comercializada que nós vivemos hoje, cheia de símbolos, cheias de adereços, cheias de colocações que as pessoas foram fazendo, como certas práticas sendo importantes ou não. Existem as pessoas que condenam de forma assim taxativa toda essa movimentação que nós temos nessa época do ano. Acabam colocando que tudo é inútil, tudo é desnecessário. E de uma certa forma, grande parte dessa movimentação toda que nós vemos para a vivência realmente do Natal, ela não é necessária. Mas a sociedade tem as suas necessidades, principalmente a economia. E nessa época do ano, há uma movimentação intensa do comércio, da indústria. E com todos os problemas que isso possa trazer, de alguma forma vai ser a forma como muitos conseguirão ter o seu trabalho, o seu emprego. Então parece-nos que até esse aparente desvio da finalidade acaba tendo alguma finalidade, que dá àquelas pessoas que nessa época têm oportunidade, às vezes, de conseguir o trabalho temporário em razão desses aumentos de vendas, e por aí vai. O fato é que, apesar de nós vivermos na sociedade e termos todas essas coisas acontecendo, nós não podemos perder o verdadeiro sentido do Natal. Não devemos perder o verdadeiro significado dessa comemoração, que é lembrarmos especialmente do nascimento de Jesus, lembrarmos o que significou a vinda desse homem e o que representa ele até hoje. Se nós formos falar isso para outras pessoas que não têm os mesmos conhecimentos que nós temos, que têm outras referências, pessoas que têm outras ideologias, eles vão dizer de uma forma talvez até debochada: e daí? O que Jesus realmente fez de diferente nessa humanidade nesses 2000 anos? Porque, afinal de contas, nós continuamos com um mundo, uma humanidade passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas lutas, passando por muitos problemas. E nós poderíamos até dizer: qual é o saldo dessa tarefa que Jesus realizou por volta de 2000 anos atrás? O que, que de fato a humanidade adquiriu? E nós, em alguns momentos, até talvez precipitadamente, concordemos com essas pessoas que fazem essa objeção de que não há um ganho dessa mensagem de Jesus. talvez precipitadamente nós vamos dizer, o mundo hoje, ele é tão duro, tão difícil, tão cruel, como era no tempo de Jesus. Só que, obviamente, nós sabemos que há mudanças importantes na humanidade nesses 2000 anos. Muitas coisas que hoje nós achamos normal, não era no tempo de Jesus, não era a regra. Esse ideal hoje que nós temos de fraternidade entre as pessoas, esse ideal de igualdade, embora muitos não aceitem, não concordem, ele não existia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a visão das pessoas, a forma de interpretar o mundo era muito diferente da nossa. Existia mesmo uma dureza no coração do homem muito maior do que a dos nossos dias. E foi com Jesus que isso começa a se modificar. É a partir de Jesus que esses ideais de que as pessoas são iguais, independente da sua condição social, independente das suas posses, independente da sua cultura, elas são todas iguais perante Deus, começou com Jesus. Ele que ensinou que as pessoas deveriam ser tratadas, umas as outras deveriam se tratar como irmãs. Elas não deveriam se ver superiores. Jesus é que iniciou esse grande movimento. E de lá para cá, todas as pessoas que vieram com ideais, que tentaram estabelecer um novo paradigma, uma nova forma da humanidade, entender a vida, interpretar a sua estada no mundo, inspirado nesse ideal de igualdade entre as pessoas, foram pessoas que foram enviadas por Jesus. Porque a sua obra, a sua tarefa, não paralisou nesses 2000 anos. Ele continuou no mundo espiritual de uma forma intensa e através daqueles que forem, que fossem realmente seus seguidores, demonstrassem aqui na Terra esses grandes princípios que ele iniciou aqui para a humanidade. E até hoje nós temos essa grande inspiração de Jesus para que nós, na humanidade, passemos a aprofundar ainda mais a compreensão da igualdade que existe entre todas as pessoas perante Deus. Que todos os seres humanos são seus filhos. Até hoje, cabe a todos nós que nos consideramos seguidores de Jesus essa grande tarefa de aprofundar o nosso conhecimento nas leis divinas, para que cada vez mais reconheçamos essa igualdade que deve existir entre todas as pessoas. E através de ações, através de atos positivos, nós possamos produzir mudanças em nossas vidas, no meio onde estamos, para que esse meio se amplie e um dia possamos ver toda a humanidade renovada. Esses são os ideais de Jesus que até hoje devem inspirar aqueles que são os seus discípulos, não importando ainda como esses discípulos interpretam a mensagem de Jesus. Alguns o veem como sendo um salvador que com o seu sangue libertou a humanidade de um pecado original e que vem através desse sangue libertar os demais humanos para que eles estejam em condições de um dia serem salvos. Para nós espíritas, nós não aceitamos bem essa ideia. Não nos faz muito sentido pensar que a morte de Jesus nos libertou de algum pecado, porque em verdade nós precisamos é nos libertar dos nossos erros. Nós precisamos, através de uma atitude sã, de uma conduta sã, não cometermos erros. E assim estaremos libertos desses erros que os nossos irmãos de outras denominações chamam de pecado. Nós temos como entendimento maior da missão de Jesus que se ele veio nos salvar da nossa ignorância, do nosso desconhecimento das leis divinas. E aí o fato dele ter vivido, dele ter nascido, se assume com uma importância muito maior. Jesus é muito mais importante por ter vivido do que simplesmente por ter morrido. A morte é a conclusão da tarefa dele. ter demonstrado de forma pacífica, se entregando aos seus inimigos, não usando em nenhum momento o seu grande poder para nenhum tipo de revide, nenhum tipo de proteção, ele demonstrou então de uma forma inquestionável a todos que pretendessem segui-lo no futuro, de que jamais poderiam utilizar-se da violência. Algo que infelizmente, após algum tempo da passagem de Jesus, após algum tempo da morte dos seus discípulos mais próximos, muitos cristãos esqueceram esse princípio da não violência que Jesus vinha ensinar. E passaram então, através de inúmeras ações, a praticar inúmeras formas de violência, como todas essas que nós já ouvimos registradas aí pela história, que nessa tarde não nos cabe lembrar aqui de eventos tão tristes. Mas a mensagem de paz que iniciou com Jesus, essa ainda hoje é a mais importante, é aquela que nós devemos pensar mais profundamente. Jesus, ele nos ensinou de forma a vivermos pacificamente uns com os outros. E nós, se quisermos realmente prestar a Jesus as maiores homenagens nessa época que lembramos o seu nascimento, talvez seja viver em paz uns com os outros a maior forma de demonstrarmos essa reverência que temos pelo Mestre. Todas as outras coisas que fizermos serão inúteis, porque para ele elas não serão importantes realmente. Embora possamos fazer decorações natalinas que façam referência ao seu nascimento, para ele não fará diferença isso. Mas se nós vivemos em paz uns com os outros e nós trabalharmos pela paz onde estivermos, isso sim fará diferença, porque estaremos trabalhando nessa grande obra de renovação da humanidade. Nós podemos sim nos reunir na data convencionada para lembrar o seu nascimento e podemos nos confraternizar. Mas para Jesus isso não será importante se neste momento nós não estivermos verdadeiramente em paz uns com os outros. Mas ainda mais importante será se nós aprendermos a nos reunirmos com quem nós estivermos para vivermos essa paz, para vivermos produzindo a paz para esse mundo tão conturbado. Por isso que qualquer que for, ou melhor, qualquer que seja a nossa intenção nessa época de fazermos qualquer lembrança a Jesus, nós teremos que pensar como isso eu posso tornar algo realmente significativo para essa grande missão, para fazer lembrar a vida dessa pessoa tão importante para a humanidade. E nós podemos, no seu Natal, apesar das tradições, muitas delas não serem expressões fiéis do que aconteceu, e naquela noite tão marcante para a humanidade do nascimento de Jesus, pouco nós podemos dizer que realmente é verdade, que aconteceu como foi narrado, mas aí fica para nós o questionamento: qual a utilidade de toda essa tradição? Qual a utilidade dessas cenas que nós lembramos e contamos para as crianças do nascimento de Jesus? Para que nós, hoje, em pleno século XXI, poderíamos então ter ainda essa lembrança desse nascimento de Jesus? Acredito que nada que surge nas criações do homem é inútil por si mesmo. Toda a nossa produção cultural, ela nos serve em algum momento ou por algum tempo na nossa evolução. Cada história, cada episódio, cada narrativa, ela pode nos despertar determinadas reflexões, podem despertar em nós determinados sentimentos. E se eles nos ajudam a nos elevarmos, a progredirmos espiritualmente, eles podem sim ser mantidos enquanto ainda achamos convenientes. Então, durante toda essa tradição que o mundo cristão criou a respeito do nascimento de Jesus, há aquela cena clássica que descreve o nascimento de Jesus numa noite. E essa cena ficou para nós marcada, repleta de símbolos. repleta ali de elementos que podem nos trazer grandes oportunidades de reflexão. Então, inspirados nesses eventos que teriam acontecido no nascimento de Jesus, é que nesta tarde nós vamos trazer alguns desses momentos que se diz que ocorreu naquela noite tão especial, para que possamos, através da reflexão, encontrar algum elemento que nos ajude a encontrar um caminho de reflexão, de aprofundamento de significados, e dessa forma nós encontrarmos um estímulo para darmos mais significado ainda a essa data tão importante que é o nascimento de Jesus. Há uma mensagem do Espírito Irmão X, psicografada por Chico Xavier, que é muito interessante na forma como o Espírito apresenta esse nascimento de Jesus. Ele, traduzindo uma experiência que ele teve no mundo espiritual, de ouvir um benfeitor espiritual fazendo uma preleção sobre o nascimento de Jesus, ele nos trouxe a mensagem Natal simbólico, trazendo ali, em cada episódio, em cada momento dessa noite especial do nascimento de Jesus, algum elemento para aprofundarmos a nossa reflexão. E é o que nós vamos nessa tarde estar trazendo à memória, algumas dessas ideias que Irmão X registrou na sua mensagem, então. Essa mensagem, ela se encontra no livro chamado Antologia Mediúnica do Natal. E lá, então, nós vamos encontrar com o título Natal Simbólico. Ele nos faz menção, então, de que uma das características dessa história do nascimento de Jesus é que ele, quando está para nascer, nem ele, nem a sua mãe, nem o seu pai tem um local para recolhê-los. Eles estão ali num momento, à procura em Belém, de um local para o nascimento. O nascimento de Jesus em Belém é algo que se colocou algum tempo mais tarde do nascimento de Jesus para que se pudesse cumprir uma profecia bíblica que dizia que o Messias nasceria em Belém. Jesus, nós não sabemos de fato se ele nasceu em Belém, mesmo porque o episódio que teria motivado o deslocamento deles, que viviam em Nazaré, dos seus pais, para Belém, é um fato que não tem registro histórico. O suposto recenseamento que José foi cumprir fazendo essa viagem para Belém. Mas ainda ali, nessa condição, ainda que ela seja uma criação posterior dos cristãos, ela é revestida de um simbolismo interessante. O fato de Jesus estar chegando para nascer numa cidade e que não há nada para o acolher, faz menção ao próprio coração humano. Ele não estava vindo ao mundo apenas à procura de um lar físico para que ele pudesse nascer. A sua mãe não precisava apenas de um abrigo ali contra o tempo. Há um simbolismo profundo nessa cena do nascimento, em que José e Maria estão procurando um local para o nascimento de Jesus. É a própria procura que Jesus faz ao coração da humanidade. Vir numa noite escura, numa noite em que está ali sem um abrigo pronto para recebê-los, significa a própria condição desse ser que estava vindo ao mundo e não havia ainda ali condições de recebê-lo. Tanto é que Jesus, mesmo depois que cresce, inicia as pregações e começa o seu grande ministério, ele não encontra de pronto o acolhimento das pessoas. Essa situação, ela deveria para nós, nessa época, pensarmos. Hoje, se Jesus voltasse, seja fisicamente ou espiritualmente, simbolicamente, ele encontraria o nosso coração de portas abertas para recebê-lo. Hoje nós estamos, de fato, acolhedores para receber o Cristo em nossas vidas. Essa situação, então, de uma família, uma mãe prestes a ganhar um bebê, representa isso, a procura daqueles que possam receber. A vinda de Jesus se ela se desse nos nossos dias, estaríamos preparados para recebê-lo? Essa é uma das primeiras reflexões que nós podemos fazer nessa história do nascimento de Jesus. Porque nós achamos muito enternecedora, muito bonita, imaginar que aquele que veio salvar a humanidade chegasse numa noite e não tivesse ninguém para recebê-lo. Mas e se fosse hoje? Estaríamos nós, individualmente, preparados para acolher Jesus? Se José e Maria, ela prestes a ganhar um bebê, batesse a nossa porta, nós acolheríamos na nossa casa? Nós abriríamos a porta a alguém que viesse desamparado? Provavelmente naquele tempo as pessoas teriam desculpas, assim como nós temos as nossas hoje. Nós diríamos, hoje não é seguro receber estranhos em casa, porque nós poderíamos ser assaltados, vítimas da violência. Mas naquele tempo as pessoas poderiam pensar, porque essa situação também existia no tempo de Jesus. Então, para nós que pensamos naquela noite de uma forma tão marcante, e se ela ocorresse hoje? Estaríamos preparados a perceber toda a grandeza daquele acontecimento? Um outro episódio marcante que nós temos desse nascimento de Jesus e que o irmão X destaca na sua mensagem é que Jesus, após o seu nascimento, ele é colocado numa manjedoura, uma espécie de recipiente onde os animais se alimentavam, um cocho. E essa manjedoura foi forrada com palhas, para que ela pudesse, então, ali ser macia no contato com o pano que envolvia o bebê. Irmão X, ele faz um paralelo com essa cena da manjedoura, como fosse as nossas poucas disposições que nós temos em realmente acolher o pensamento de Jesus. Ele nos fala, então, de que nós não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Nós que nos aproximamos da mensagem de Jesus, qual é o espaço mental que nós damos a essa mensagem diariamente em nossas vidas? Será que nós somos capazes de acolher essa mensagem de uma forma profunda, de uma forma confortável em nossa vida? Ou nós oferecemos essas palhas misérrimas que ele se refere? Isso é algo que deveríamos pensar diariamente. O quanto nós somos dispostos a permitir que a nossa vida seja ocupada pelo pensamento do Cristo. Porque na maior parte das vezes, nós temos a nossa mente ocupada com preocupações típicas da nossa vida terrena, com as situações próprias da nossa existência humana. E pouco tempo mental nós dedicamos a refletir nesses ensinamentos. Hoje, nós vivemos como se estivéssemos para ter Jesus a possibilidade de nascer em nossas vidas, mas o quanto nós somos capazes de oferecer dessa vida a Ele. A manjedoura é o símbolo dessa dificuldade que a humanidade tem de acolher de uma forma mais confortável, mais espaçosa, o Cristo. Nós podemos acolhê-lo um pouco de tempo da nossa vida, uma vez por semana, naquele dia que nós fazemos o Evangelho no lar, se fazemos, uma vez por semana, naquele momento que nós vimos para a Casa Espírita para ouvir alguma preleção, alguma pregação. Mas depois desse tempo, o quanto nós dedicamos das nossas horas a acolher Jesus mentalmente em nossas vidas? A manjedoura é o símbolo que nós deveríamos então estar refletindo nessa época e pensar quanto nós estamos aptos a receber Jesus mentalmente em nossas vidas. Um outro simbolismo que ele vai nos trazer é aquele da estrela despontando numa noite para iluminar, sejam os magos, reis, que ninguém sabe o que de fato eles eram, e acredita-se até mesmo que eles foram personagens incluídos posteriormente, ou que essa estrela indicou aos pastores, provavelmente as pessoas que realmente foram os primeiros a chegar a ter contato com aquela criança que nasceu naquela noite. O fato é que essa estrela possa ter não existido não é importante. O que importa é que, de fato, essa estrela ela representa para nós uma esperança que surge em nossas vidas, geralmente nos períodos mais escuros, nos períodos em que tudo parece treva ao nosso redor. É geralmente quando nós estamos nessas noites da vida em que nós não vemos possibilidade de solução dos nossos problemas, é que nós acabamos percebendo que Jesus, ele possa ser essa solução. E aí surge para nós essa estrela da esperança, que acaba sendo aquilo que vai nos iluminar nessa caminhada. Para nós, a estrela de Belém deveria representar isso, que em meio aos momentos mais difíceis, no momento da escuridão mais profunda, é para ela que nós nos dirigimos. Para nós, a estrela seria esse ser maravilhoso que é Jesus. Ele é a grande estrela na noite das nossas vidas, nos momentos mais difíceis, mais dolorosos e mais desafiadores. E seremos muito felizes se nós seguirmos essa estrela. Um outro simbolismo que Irmão X nos traz é aquela figura, aquela presença dos animais no nascimento de Jesus. Ele traduziu para forma simbólica da seguinte forma: na soledade de nossa transformação moral em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do Mestre. Na maioria das vezes, quando nós começamos a aprender algo das lições de Jesus, nós ainda estamos com as nossas emoções mais inferiores, os nossos sentimentos mais imperfeitos ainda, como sendo ativos, presentes no nosso ser. E com muito custo é que nós vamos permitindo uma espécie de domesticação dessas tendências instintivas, desses impulsos inferiores, no contato com as lições de Jesus. Para nós, esses animais que estão ali no nascimento de Jesus, naquele momento ali da sua chegada ao mundo, eles representam aquele conflito que nós vamos ter entre a nossa animalidade, a nossa imperfeição, em contato com a mensagem de Jesus. Para que possa haver um ganho, nós precisamos, vamos dizer, domesticar esses sentimentos. Daí a necessidade de buscarmos, para realmente estarmos dignos da presença de Jesus em nossas vidas, ou seja, seguindo esse grande ideal que ele nos trouxe, que nós tenhamos a disciplina de nos educarmos, de controlarmos os nossos instintos, de não encontrarmos justificativas para estarmos agindo por impulso apenas instintivamente. A mensagem, ela nos diz isso, de que em contato com Jesus, os nossos instintos mais primitivos tendem a se transformarem, a se modificarem, para que eles possam se sublimar e dar nascimento a sentimentos de condição superior, então. Nesse simbolismo todo, nós podemos trazer a figura também dos pastores. Os pastores, eles representavam o quê nesse simbolismo que o Irmão X traz dessa mensagem? Eles representariam os nossos pensamentos mais simples e mais puros quando se aproximam da ideia nova, quando começamos a aprender as primeiras lições do Evangelho. E eles devem, assim como os pastores ficaram deslumbrados com aquela claridade que os guiou, os nossos pensamentos mais puros devem também se contagiar dessa claridade da mensagem de Jesus. Assim como os pastores foram guiados por seres angelicais que se apresentaram para eles e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, eles guiaram esses homens simples ao contato ali com Jesus. Assim somos também nós quando despertamos para o conhecimento espiritual que temos recebido. Somos guiados por benfeitores que nos esclarecem, nos iluminam, que nos trazem conhecimentos que vão nos permitindo cada vez nos achegarmos cada vez mais próximos de Jesus. Só que para chegarmos a esse conhecimento mais profundo, nós precisamos seguir esses caminhos, esses roteiros que eles nos apontam. Temos que ir na direção que eles nos indicam. Então nós que temos recebido tantas instruções espirituais, temos recebido tantos ensinamentos iluminados através de uma bibliografia maravilhosa que nos traz tanto conhecimento sobre a realidade espiritual da vida, precisamos conduzir a nossa vida de acordo com essas diretrizes. Realmente seguir essas instruções, realmente seguir esses ensinamentos, para que possamos chegar nesse lugar sagrado, nesse lugar iluminado em que Jesus pode nascer em nossas vidas. Um outro simbolismo maravilhoso que Humberto de Campos, Irmão X, extrai dessa cena do nascimento de Jesus é a das milícias celestiais. Depois que os pastores ouviram ali o ser celestial dizendo para eles do nascimento de Jesus, se abriu como se um véu e eles puderam perceber a intensidade espiritual que acompanhava Jesus. Eram os milhares de espíritos iluminados que vinham assessorar Jesus em toda a sua missão que se iniciava naquele momento. Essa milícia espiritual, então, essa grande legião de seres elevados, eles permanecem atuantes na história da humanidade até os nossos dias. São esses benfeitores espirituais que vêm iluminando a humanidade através dessas milhares de comunicações que nos inspiram, que nos alertam, que nos advertem sobre questões importantes. E eles representam o quê? Essa vanguarda da humanidade, esses que já atingiram um nível espiritual superior e continuam atuantes, trabalhando em favor daqueles que se encontram ainda na retaguarda da evolução, que se encontram nos estágios iniciais. O que isso nos traz de ensinamento? O que isso nos inspira para a nossa ação? Que nós temos que assumir esse papel também. Embora não sejamos seres muito evoluídos, muito elevados, mas comparados a inúmeros outros que estão aqui no planeta, nós já somos seres com grandes aquisições espirituais. Então nós temos uma responsabilidade com todas as pessoas que apresentam menos conhecimento, com todos aqueles que apresentam menos sensibilidade ao bem, de nós trabalharmos indicando esse caminho do bem para essas pessoas. E a primeira forma de nós ajudarmos os nossos irmãos que estão um pouco atrás de nós nessa longa estrada evolutiva que nós estamos percorrendo é sermos mais indulgentes com as suas imperfeições, possuindo mais compaixão, tendo mais capacidade de entendimento e de auxílio para podermos ajudá-los a se elevarem. Nós podemos, cessando as críticas, cessando a severidade de julgamento sobre tantas pessoas que cometem erros comuns, erros frequentes, pessoas que ainda estão embrutecidas, pessoas que ainda são incapazes de entender o significado de palavras que para nós já despertam algo importante como perdão, caridade, amor ao próximo, que nós sejamos para eles esses irmãos mais velhos que podem ajudá-los a chegar onde nós estamos. E não vai aqui nenhum tipo de vaidade de pensarmos, ah, eu estou acima de alguém que é inferior a mim. Na verdade, saber quem somos, reconhecer nossos valores, isso faz parte também de ser humilde, porque nós não podemos menosprezar ninguém, nem a nós mesmos. Então não é vaidade da nossa parte pensar que nós temos algo a contribuir com aquele que se encontra ainda mais atrasado do que nós. Muitas vezes nós pensamos que o auxílio que nós podemos estender às pessoas é apenas do ponto de vista material, mas não. Mesmo as boas palavras, mesmo os bons exemplos, mesmo a nossa amizade, mesmo o nosso companheirismo, pode representar para muitas pessoas a oportunidade de uma nova experiência, de uma nova possibilidade de crescimento, de uma oportunidade de conhecer novas ideias. Por isso que nós não podemos ter vergonha de dizer aquilo que nós acreditamos, de explicar por que somos honestos, por que somos íntegros, por que optamos por uma conduta e não por outra. Devemos dizer desses princípios que nos iluminam, que nos esclarecem. Dessa forma, nós estaremos trabalhando para a evolução de muitos outros que estão ainda desejando alcançar as posições que nós já alcançamos. Outro simbolismo importante que ele nos traz é do nascimento de Jesus, outra forma que nós podemos interpretar essas figuras que a tradição criou, são aqueles episódios como sendo a vinda daqueles que ficaram conhecidos como reis magos, homens estudiosos, supostamente muito poderosos, teriam vindo prestar ali o seu tributo àquele ser especial que era Jesus nascido. Eles poderiam ser para nós o simbolismo disso que irmão X registrou na mensagem. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Esses magos seriam então quem? Os três reis magos. Eles seriam o reconhecimento do mundo quando nós produzimos algo diferente em nossas vidas, quando nós somos capazes de demonstrar algo além daquilo que é o convencional, além do que é o comum. Quando nós permitimos que Jesus nasça em nossas vidas, nós podemos ser um exemplo diferente no mundo e nós podemos ser a inspiração para os outros. Dentro dessa ideia que ele traz de simbolismos, de transformação, ele também traz a figura de duas pessoas que essas sim, de fato, são personagens reais. Eram Ana e Simeão, dois anciões que viviam praticamente no templo o dia inteiro em orações. E eram pessoas que tinham uma sensibilidade muito aguçada. Um homem e uma mulher que viviam profundamente a religião judaica na época, o judaísmo, e eles tinham a percepção, a sensibilidade de que o Messias poderia nascer nos próximos dias. E quando Jesus nasce e Maria e José o levam ao templo para apresentá-lo, isso alguns dias após o nascimento, Simeão foi alguém que, ao pegar a criança no colo, ficou muito feliz, porque ele percebeu que ali estava aquele ser tão especial que as tradições do seu povo, embora de forma errada, tenha registrado que viria. E Simeão, então, em meio às suas reflexões, ele diz que aquela criança vinha para a queda e a vitória de muitas pessoas. E, de fato, Jesus, ele representou um marco na vitória espiritual do homem. Todos aqueles que conheceram os ensinamentos de Jesus e os viveram e os colocaram em prática foram pessoas que se tornaram vitoriosas de fato. Foram pessoas que tiveram a glória assegurada em suas vidas. Enquanto que aqueles que vieram, conheceram essa mensagem de Jesus ou a menosprezaram, não se deram o trabalho de conhecê-la podendo, foram criaturas que estiveram por momentos, então, muito dolorosos e muito difíceis. Representando todas as pessoas que têm oportunidade de alcançar uma nova modalidade de conhecimento espiritual, uma nova possibilidade de ampliar a sua capacidade de entender a vida, de compreender as leis divinas, e abdicaram disso. Foram pessoas que optaram pelas convenções do mundo, pelos valores terrenos, optaram pelas filosofias da acomodação, pelas doutrinas da satisfação pessoal e ignoraram todo esse conhecimento espiritual. Essas são as pessoas, então, que estiveram em desgraça a partir do nascimento de Jesus. Não porque ele nasceu, não porque ele ensinou, mas porque não souberam aproveitar esses ensinamentos tão valiosos para a evolução do espírito. Irmão X, ele nos traz então uma série dessas situações que aconteceram supostamente no nascimento de Jesus, outras de fato nós sabemos que aconteceram, e o que ele nos faz é tirar de cada uma dessas situações algo a aprendermos, algo a meditarmos, algo a tirarmos desse simbolismo todo em torno do nascimento de Jesus, uma lição que possa ser aproveitada por nós. Nós podemos também, individualmente, cada um buscar nesse simbolismo do nascimento de Jesus, de tudo que envolve esse nascimento, tirarmos lições, buscarmos significados ocultos nesse episódio da sua vinda. Que mais nós poderíamos meditar para aprendermos mais sobre o significado da vinda de Jesus? Já que vivemos aproveitando uma tradição, um conjunto de histórias que não sabemos até que ponto são verdadeiras ou não, que ao menos aproveitemos toda essa narrativa, toda essa história, para extrairmos ensinamentos e assim podemos aprofundar a nossa compreensão sobre o significado da vinda de Jesus. Nós encerramos aqui essas reflexões da tarde, esperando que possamos todos nós termos então aproveitado dessas lições e que possamos procurar cada vez mais refletir sobre a missão de Jesus. Muito obrigado a todos, que tenham todos um Natal de paz, de alegrias e que possamos viver essa época como se Jesus realmente estivesse nascendo, mas não mais na Belém das profecias bíblicas, não mais naquela noite escura, não mais sendo depositado na manjedoura, mas que ele possa nascer de fato em nossas vidas e que ele possa crescer e produzir em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.